Olha o baixinho. Assim, ó. Vou colocar os contatinhos na atividade. Vou ligar pra Mariana, Juliana, Andressa, Vanessa, Karina, Sabrina, Marina, Regina, a Keila, a Késia, Amélia, Amanda, Fernanda, Jussara, a Yara, a Dilma, a Vilma, a Sônia, a Ana, a Vânia, a Dânia, a Isaura! Vem todo mundo! Chega chegando, foi na moral, essa é a minha galera. E vai rolar a calorada, especialmente pra elas. Hoje é gelo, vamos beber. Hoje é frevo, pode descer. Pode descer, pode descer. Pode descer. Senta bebê, senta bebê. Senta aqui, senta aqui, senta bebê. Pode descer, pode descer. Pode descer. Senta bebê, senta bebê. Senta aqui, senta aqui, senta bebê. Calor, calor, calorada. Calor, calor, calorada. Só no clique, só no selfie, metendo o calor, calor, calorada. Calor, calor, calorada. Só no clique, só no selfie, metendo o descer, pode descer. Senta bebê, senta aqui, senta bebê. Pode descer, pode descer, pode. Senta bebê, senta aqui, senta aqui, senta bebê. Calor, calor, calorada, calor, calor, calorada. Só no clique, só no selfie, metendo, metendo. Calor, calor, calorada, calor, calor, calorada. Só no clique, só no selfie, metendo, metendo, dança.